0 nas meia. Prossegue via Alfa Índia, contorna o pátio, vai pro 09 no pátio principal. Alfa Índia, pátio principal, para 09, com 109. Alfa Lima Sierra autorizado, ingresso na 17 até o pátio 4. Alfa Lima Sierra copiou a torre. Agora é Oxa, né? 63 10, puxa o acionamento no 3. Livre, chino táxi, 6310. Livre, 6310. Flow e pra mais, cara. Balizar no 4-4 não. Como eu estou em curso azul, aguardo um minuto para copiar. abordando para a cópia 385. Está autorizado para ser a Brasa Foco Zulu, Fortaleza, nível 370. Decola da 28, com suspensão da saída Momo Front. Após decolagem, curva à direita. Intercepta pelo Zulu 19, Bangu, Abocu, Fortaleza, conforme. Aciona 5155 e o controle em 119, décima 8. Fortaleza 350. Decola 28, sai da Momo Frate, com curva direita, pôs o Luno 9 Bangu, Nabucu. Transponder 5155, controle 10983, 850. Já 3858, o nível autorizado é o 370 e o código transponder 5155. Nível 370, transponder 5155, 3858. O diamante está correto, me chama quando pronto para o push no 02. Entendi. Salvador, gol 973. Está no portão 4, push deck de acionamento, galeão. Gol no 973, é o número 2 nesse setor, a grávida da Bianca já iniciou. Reporte quando aguarde, por gentileza. Foi. Gente, azul 2795, autorizado voar Serra Vitor 363. E eu sei, mantenha 2500 pés, autorizado final do procedimento ILS X-ray, forma estabilizada. Autorizado voar 363, eu sempre vou 2500 e formará o azul 2795. Zero, prossegue via a esquerda, pátio 3, Kilo, Alfa e Golf, quando no ponto de espera da 22, torre 198, décima 95. Altimetro marca 1014, tem bom voo. Agora vem 14, pátio 3, Golf, e 63, o gol 1973, estou vendo com a equipe de sala, fica o tráfego da Bianca para sua causa, tem livre puxa e chama táxi. e aborda 181, autonomia 3 horas e 51, alternação. Segue via parte 3, Kilo, Alfa e Golf, e quando no ponto de espera da 28, chama a torre 118.95. Altimetro marca 1014, tem bom voo. Autorizado via parte 3, pelo Golf, quando espera da 28, torre 118.95. Boa noite, obrigado. Salvador, Oceano 6310, próximo ponto de espera, pronto. Oceano 6310, mantenha ponto de espera. Vai, Mateu, 6310. 119.95. 1895, pele se a pouco. É o Azul 2795, boa noite, estabilizado, LS. Azul 2795, confirme visual. Negativo visual ainda. Azul 2795, continue a aproximação pista 28, reporte quando visual. Portará, como é que tá o vento? Azul 2795, vento 200 graus, 11 nós. 2001, grátis. Qual a pista, o Azul 2795? Azul 2795, pouso autorizado, pista 28, vento 21, 0 graus, 12 nós. Pouso autorizado, pista 28, Azul 2795. Azul 2781, acione a identificação, voo Yoprim, reporte no ideal de descida. Voo Yoprim, reporte no ideal de descida, 781. Puxa, deixa a meta 38, foi exposição 2. 358, autorizado, reporte para o táxi. Entre posicionado, 358. Oceana 6310, autorizado alinhar e manter pista 2-2. Alinhar e manter na 2-2, Oceana 6310. Solo Salvador, o voo 1096, autorização para Fortaleza. Nível 370, informação alvo. Frente a guarda-copa no 096. Daí, por favor. Parou o frotismo. Azul 2795, no solo 41, livre próximo à esquerda, antes da alfa, chama o solo 121, décima 1. Solo Fran, chama solo, 121, 127, 95. Pode preparar o coxinho? Tem, 3254. Ana 6310, autorizado decolar, pista 28, vento 200 graus, 099. Devo decolar, Ana 6310. 5, prossegue, frente, filo, parte 3, posição 3, Romeu. Filo, parte 3, na 3, Romeu, 279. Autorizado alinhar e manter, pista 2-2. Alinhar e manter, 2-2, aeronave 6310, decolado 243, chame controle Salvador na frequência 119.80, bom voo. 198, obrigado, boa noite, 6310. Salvador, boa noite, Oceana 6310. Oceana 6310, contato radar, suba via Aron, nível de voo 350, autorizado. Via Aron, 350, 6310. Autorizado decolar, pista 10, vento 90 graus, 139. Livre decolagem, pista 28, 93. Descido 2781 da Azul. Azul 2781, desça e mantenha nível de voo 110 na Praia de Oprim, altímetro em Salvador 1014. Que autorizado por 110, autorizaria a carga da presença? Chutono, inicialmente mantém o Brian aguarde para voar Karen, descida para o nível 1190. Já mantém o Brian Spring, ingresso 110, 2781. 3, decolar 245, chame controle Salvador na frequência 119.80, bom voo. Obrigado, senhor, boa noite. N decimal 8. Foi Salvador, gol 973. Puxa o bem, cancelamento novamente, 3, 8. Autorizado, chame táxi. Livre, puxa o bem, cancelamento. Prenda pro de Aracaju, pro 6310 da Ucha. Aguarde inicialmente mantém o perfil de saída, Chanel 6310. Aguarda. Chanel 6313, is called identification to the level 050, altimeter 1014. 8, aciona o 5161. Confirm, the right. Altimeter 1014, or Chanel 6313. Change the frequency of Salvador Cruise Control 119.80. 6313, change the frequency 119.80. 1973, eu segui restrito a nível de voo 100, via da Delta. Teste está 100, voo 973. Salvador Approach, 6313. Chanel 6313, clear level 050, altimeter 1014. Defensive level 050, Chanel 1014, altimeter 1973, tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo nordeste, um ATR-72, cruzando o nível de voo 170, em descida restrita até o nível de voo 110. Chanel 1973. O 2781, no tráfego 11 para 12 horas, rumo sul, cruzando o nível de voo 050 em ascensão, restrita até o nível de voo 100, um Boeing 737-800. Ambiente 2781 da Azul. Somente o gol no 973, aguarde a ascensão. 973. Gol no 973, autorizado a ascensão até o nível de voo 360. E a saída da EL. Positivo, liberado, subindo para o nível 360, na da EL, 973. Azul 2781, desça e mantenha 2010, ajuste de altímetro na 04. 2000 com a 04, 2781. deviation. Channel 6313, clear of deviation, report returning to EP's position. Now, that's what I mean. 050, 316. Azul 4298, acione identificação, autorizado via chegada Kari, desse mantenha nível de voo 060, altímetro no 04. Até o 060, via chegada Kari, Azul 4298. Pátio Juliette, Alfa, até o ponto de espera 28, ajustado 1014, no ponto de espera torre em 118.95. Pode Juliette Alfa 018, comunicador. Controle, poderia informar o número do azul para aproximação, D781? 01 para aproximação, azul 2781. Poderia em direção na final, na proa 90, senhora, para agilizar? 781, tem condições de voar usando a presente interceptar o localizador por meio de próprio? Afirmo. Gente, na proa de Usanda, desce para 2.000 pés, autorizado o procedimento ILS, evolui em forma estabilizada. Ciente, vai interceptar por usar o D781. Então, 358 pode servir aquilo? Afirmativo, tá livre. Bravo. 1014, clear to 4,000 feet, and I think 313. 973, chame Centro Recife. 1251, alterna 128, decimal 30. 251, 28, 35. Chamar 6310, me escuta? Escuta, prefira. Estamos em Centro Recife, 1285, alterna 125, decimal 45. 2085, alterna 2545, 6310. Aeronave na escuta do controle, o Torre Salvador informa chuva de leve a moderada sobre o campo, com oscilação no teto. 5, azul, 4298. O azul 2781 solicita por 300 para interceptar final. Autorizado, azul 2781 interceptará a final do procedimento ILS, Zulu, por 300 em forma estabilizada. Tomar estabilizado, 2781. 6313 fly Uzan down to 2000 feet, clear the final ILS Zulu runway 28, inform search on the localizer. Clear to Uzan, descend to flight level 2000 feet, clear to ILS. Espera pronto, 3858. Então 3858, mantenha ponto de espera. Anotei o ponto de espera, 3858. Salvador, voo no 096, na posição 9, para a ponte de espera. Autorizado 9, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. Azul 2781 na escuta da torre. Seu turno estabilizou? Tá, visual que o campo tá prosseguindo com meus braços. Ok, meu, azul 2781 estabilizado no ILS Zulu. Ah, sim. Gente, turno 1918, decimal 95. Exatamente. Salvador 2781, visual com o campo, avistou a 800 pés. Confirme já visual com a 28? Afirmativo, senhor. Informou que avistou 900 pés. Azul 2781, autorizado pouso pista 28, vento 210 graus, 08 nós. Autorizado 2781. 4. 4000 com 1014, azul 4298. Autorizado alinhar e manter, pista 28. Alinha, mantém 9238. Azul 2781, no solo 59, livre próximo à esquerda, mantém antes da alfa e chama o solo no 21.1. Esquerda e antes da alfa, solo 21.1, boa. Sera 28, torre 119, corrijo, 118, decimal 95. Ajuste agora 1014. 14, Juliette, Alfa, 114, 118, 196, 0096. 313, complete approach, call tower 118.95. 118.95, listen to 203, thank you. 023, tower approach controls, call cadence, clear level 050. Altimeter 7114, via e pitch arrival. Pressure Fox 3, continue approach, stand by for landing clearance, report your runway inside. Okay, Oceanic 313, we have runway inside. Roger, Oceanic 313, continue approach, stand by for landing clearance. Stand by for landing, Oceanic 313. Zulu, reporte estabilizado, 4298 da Zulu. Da colada 01, chame controle Salvador na frequência 199.8, bom voo. 198, obrigado, 3258. Oceanic 313, clear to land runway 28, wind 220 degrees 08 knots, runway is left. Clear to land, Oceanic 313. 1000 pés, Momo Frot. 3258, contato radar, subavia Momo, nível de voo 370 autorizado. 370, subindo via 3258. Se possível, eu vou ali a frotilha. Aguarde 3258. Alzira do 3, Salvador Approach Control. Salvador, we have moderate to run over the field. Alzira do 3, obrigado. We have some CDs over. Can we fly direct to EP? We have direct to EP, check out 023. 3305, aciona identificação, autorizado via chegar a cara, desse mantém nível de voo 050, altímetro no 094. Afirmativo, prossiga via chegada, aguardando a autorização para sinal ILS X-Ray Pista 28, TAM 3305. TAM 3258, Centro Recife, solicita que suba a restrição nível de voo 330. Restrição 330, 3254. Controle 119, decimal 8, 5166. Afirmativo, focalizar o barulho, focalizar o barulho. 1-0, até uma batata, que é o Guarulhos. Oceanic 6313 underground at 04, leave with first left and call 121.1. 121.1, Oceanic 6313. 1895, é isso? Afirma. Obrigado. Underground, Oceanic 6313. Oceanic 6213, clear taxi, Alpha Juliet Gate 6. Alpha Juliet Gate, Oceanic 6213. Salvador Azul 4298. Azul 4298, reporte visual com a pista 28. Vou parar, 4298. Bruno 096, mantenha ponto de espera, Golf. Mantenha o ponto de espera, Golf, igual 096. Azul, ao 4298 da Azul. Azul 4298, autorizado pouso pista 28, vento no 90 graus, no 0 norte, pista molhada. Livre pouso na 28, Azul 4298. No 5, coordenando equipe de solo, tráfego da Avianca vai passar a retaguarda, já está ingressando no pátio. Após estar livre, o seu pushback, chame táxi. Após a Portugal 022, clear down 2,000 feet, altimeter 1014, clear the final, I left the 3-1-way-1-0, correction, runway 28, I left the Zulu, report on the locality report. Portugal 023, clear 2,000 feet, NH1014, and clear for ILS, Zulu, runway 28, I'll call you on localize. 3858, chame sempre Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. 3305, autorizado, descido até 4 mil pés, altímetro 1-0 no 4. 3304, meu pé, 1-0 no 4, 3305. 2 a 10. Não tá olhando, o 4298. Azul 4298, obrigada pela informação. Vou confirmar 218, o som lá? 21-1, azul 4298. Certo. Bono 096, autorizado a decolar pista 28, vento no 90 graus, no 1 no mais. Autorizado a decolar pista 28, bono 096. Corrijo, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Prossegue Alfa e reporte antes da Juliette, azul 4298. Então 38 no 5, efetuou o pushback, deixando a entrada do pátio livre para ingresso do Embraer 190 da Azul. A 298 até o 01 está livre com ingresso com a Juliette. Bono 096, decolado 210, chame controle Salvador na frequência 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, boa noite. Estrela é o gol 1096. Corona 096, contato radar, suba via Aron, nível de voo 370 autorizado. Via Aron 370, 096. Juliette, Platão 01, ingresso Juliette, autorizado. Oi, obrigado, ingresso. Platão 01, Platão 01. Corona 096. Voando a posição Cogno, confirmada. Afirmativo, Cogno, Kilo Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Cogno. Confirmado é Cogno ou Cogni? Cogno, né? Cogno, Kilo Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. O Roma 096 tem condições de curvar à esquerda na proa 350? Já estamos seguindo para 350, Roma 096. Afirmativo, proa 350. Tá 3, 8, 5, tá com 184, 3050, terra fonte. 3, 5, livre, Juliette, Alfa, ponto espera do 28, torre em 1, 8, 9, 5. Ajustado 1014, tem um morro. Afirmativo. Juliette Alfa, ponto espera 28, 1, 8, 9, 5, 1014. Tá 3, 8, 5, obrigado, Rabana. D05D se mantém a 2500 pés, altímetro no 014, aguarde autorização para final ILS X-Ray pista 28. Sessão 2500 no 014, tá 3305. Ah, 3305, tráfego que precede na aproximação 20 e 20 milhas, um Airbus 332 a Portugal. Tempo, tá 3305. Zona 96, proa 350 para livrar tráfego em aproximação pelo setor norte de Salvador. Mantenha a proa 350 aguardando autorização para voar a Buco. Aguarda para a Buco, sim. O Zona 096, sempre recife, solicita que suba restrito nível de voo 330. 330. Zona 096, em caso de falha de comunicações, ao cruzar o nível de voo 300, autorizado voar direto a Buco. Caso de falha, 300 a Buco, voo 090. Pode ficar ouvindo que o trio localiza o runway 28. Portugal 023, complete approach and call tower 118.95. Portugal 023, 118.95. Boa noite. 3305, redução de velocidade para 1990 nós. Reduzindo 1990 nós para 3305. Solicita para 050, aproximadamente 10 minutos, devido à informação aqui. Então, 3305 está autorizado os desvios necessários na proa 050. Após que tiver condições, curva esquerda na proa de Serra Vitor 363 para interceptar o final do procedimento ILS X-Ray. Gente, você pode ver a proa, assume Serra Vitor 363, então 3305. 023 on the weather service side. Portugal 023, clear for land 1828, wind 190 degrees, 10 knots. Portugal 023, clear for land 1828. Celestina Pro do Sierra Vitor 363, tá? 330. Sim, então 3305, informe e estabilizado. Para estabilizar, 3305. Rio 5974, acione identificação autorizada via chegada e pitch. Desça e mantenha 4.000 pés altímetro no 0 no 4. No 0964, ideal para Buco. 0199. Sente, autorizado direto a Buco em ascensão ao nível de voo 3303. A Buco. Salvador, boa noite, está 3, 8 no 5, pode esperar próximo. Na 3, 8 no 5, mantenha o ponto de espera. Passará. Na 3, 8 no 5, confirme se condições de decolagem imediata, assim que autorizado. Passou aqui, não tem. Na 3, 8 no 5, autorizado alinhar e manter pista 2, 8. Alinhar e manter a 2, 8 na 3, 8. Dan 3305, estabilizando. Dan 3305, Torre Salvador, 1983-95. 1985, Dan 3305, boa. Portugal 023, next left, 121, decimal 1. Salvador, boa noite, eu tenho 3305. Tenho 3305, continue a aproximação, aguarde pista livre. Valeu, pista livre, eu tenho 3305. No 5, livre decolagem, pista 28, vento 190 graus, 129. Livre decolagem, 28, tenho 3805. Não, eu sou Portugal 023, maintain position and call 121-1. Portugal 121, call 023, maintain position. Portugal 023. Portugal 023, clear to gate 11, India, April 1. India, April 1, to gate 11, Portugal 023. Três, 305, pouso autorizado, pista 28, vento no 90 graus, no 2 nós. Livre pouso, pista 28, stand 3305. Stand 3815, decolado 21, no chame controle Salvador na sequência no 9.80, bom voo. 098, muito obrigado, boa noite, 3815. Controle Salvador, boa noite, Stand 3815. Stand 3815, contato radar, Silva Via Dael, meio de voo 340, sem restrição de altitude. 340 sem restrições de altitude, alguma chance de voar direto Mótiva? Aguarde, então 3895. Aguardando. A74D, você mantenha 2.000 pés, altímetro 104, autorizado final do procedimento ILS, Zulu, pista 28, informe estabilizado.